Que pariu, Caio. Guarda essa merda, velho. Tá ruim, bicho. Mano, não grita comigo, velho. Já guardei o cavaquinho aqui. Tá de boa, tá de boa. Vamos começar o programa? Bora. Aê! Porra! É isso mesmo. Estamos começando mais um Buraco Negro. E agora que a gente tá no 10º episódio aqui, episódio que eu nem sei que episódio é mais, gente. Nossa, tá tudo perdido. Tá tudo perdido. Desculpa, tava loucão. Isso aí. Eu acredito. Nem vi. Eu acredito nesse podcast agora. Rafael, você tá liberado pra falar, mano. Desculpa, tava loucão. Menino travou aqui. Eu tava pensando uma coisa, mas não vou soltar, não. Desculpa. Não, eu tô retornando na minha intro. Viagem astral nesse momento. Nossa, lá no céu. Olá, pessoas de boa índole e cuzões também. Tamo aí pra mais um podcast. Caralho, que gostoso esse... Pode de novo. Isso, esqueci. Ah, velho. Deixa eu fazer os meus momentos, velho. Por favor, meu. Eu não posso rir, caralho. Nunca lembro falando disso. Aí eu ia falar que é o Rafael. Tamo junto pra mais um, né, que é o Rafael. É? Não, desculpa. Travou, Nintendo. Mano, eu confundi a entrada. Não, eu tô, mano, desculpa. Porque amanhã eu vou viajar. Olá, pessoas de boa índole e cuzões também. Aqui é o Rafael, pronto pra mais um podcast. E tamo junto. Faltou. Ah, que coisa sexy, gostosa. No ouvido, você acorda de madrugada e barulhinho assim. Ah, ô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. Estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E assim, pro querido ouvinte que tá escutando aí, na sua casa, bem tranquilo, só pra não esquecer que o final do mês tá chegando e o boleto tá indo pra você, ninguém mandou você ser um consumista do caralho e passar no McDonald's 5 horas da manhã, sendo que você não precisava daquele lanche. Boa noite. Isso foi destinado pra uma pessoa. Se você tá escutando, você sabe que foi pra você, hein? Alô, galera preparada pra impreparável. Aqui é o Michael e hoje a gente vai desvendar se vai ter foguete voando... Não, calma. Alô, galera preparada para impreparável. Aqui é o Michael e hoje a gente vai descobrir se vai ter foguete só em 31 de dezembro ou vai ter antes. Eu não entendi. Foi bem merda. Nossa, foi bem merda. Nossa. Era melhor você falar que era na festa junina. Mas vamos para o programa. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando o Topzera. Troca! Começando o troca-troca. Troca! Começando o vai-vem. Troca! Começando o distopzera. Aí, acertou miserável. Vamos ter uma coisa meio diferente aqui hoje, né? Não vai ser topzera, vai ser distopzera. Se isso tá escrito no dicionário, eu não sei, mas eu quero que se foda, porque a gente tá cagando regra aqui. A gente tá aqui pra inventar coisas aí. Se não gostou, pega nós na porrada. Bom, o próprio nome fala, né? Distopzera, a gente vai recomendar que você não faça alguma coisa, né? Não, não vai recomendar, no caso. É, a gente vai... Nossa, peraí. Distopzera, basicamente, a gente vai indicar coisa pra você não fazer. Então não faça. Isso. Então não faça, porque a gente fala o que é bom e o que é ruim, e hoje é o ruim. Eu não vou recomendar pra vocês o filme Dunkirk. Puta filme chato do caralho. Pra começar aí, ó, toma aí na sua cara, filme chato. Quem gostou, tá errado. Gostou, tá errado, hein? Gostou errado. Começando assim, né, eu já comecei cobrando todo mundo, então energia, ó, lá em cima. Energia lá em cima. Top, energia lá em cima. E assim, por que que eu não curti aquele filme? Por quê? Ele foi vendido como uma experiência de guerra. Ah, e aí? Só que, mano, a guerra é muito chato, velho. O filme é 3 horas de um filme parado pra caramba. Os caras no mar ou... No mínimo. Uma trincheira. É, mas muito chato. Muito chato. Mano, muito foda-se. Muito chato esse filme, não assista. Não é legal. Eu queria fazer um filme de guerra, fazer guerra no final? Os caras, nossa, Oscar. Que porra de Oscar, velho. Muito chato aquele filme. Tá certa a indignação aqui, tá, viu, Rogério? Tá certa a indignação. Alguém mais assistiu? Eu alguém sou assistiu? Contra filme chato. Alguém mais assistiu? Não assisti filme chato. Já não vou assistir. A gente não assiste filme chato. Ah, então não assista. É... O meu distopzeira da semana. Nossa, até a ver pela voz do cara, né? O que o cara vai recomendar, né? Ou não vai recomendar. É, tá sentindo? Não. O cara vai chorar aqui. Acho que é por isso que ele tá com derrame hoje. A tristeza é profunda em mim ainda. Fala. Pra você que tem barba. É. É pra você. Barba não é bigode de terceiro colegial, viu? E nem aqueles três pelos lá no queixo também não é barba. É barba que eu tô falando, de verdade. O Jonathan tá mexendo o bigode dele aqui, de pedreiro, de filme pornô aqui. É tipo quando você suja o beiço de sorvete, tá mais ou menos aí. Livrinho. Fala, o que aconteceu? Velho, é bem simples. Não faça a barba, velho. Cara lisa gostosa. Vai tomar no cu. Pelo amor de Deus, cara. Desculpa, que minha barba tá grande aqui. Ah, cuzão. Eu não queria abrir o portão pra ele, não, porque... Não reconheci. Chegou um outro cara aqui, velho. Um cara de... Tive que pedir o RG. Cara de dano nascimento. E ainda liguei pra mãe dele. E a mãe dele também perguntou. E eu só vou falar uma coisa. Vai se fuder, você estuda. Eu tô triste, isso é verdade. Quase foi parado com a minha até aqui pra mostrar a habilitação. O moleque tá dirigindo essa porra. Esse filho da puta. Mano... Você tem barba, você pegou a maquininha na mão, joga fora. Joga fora. Essa maquininha não serve pra porra nenhuma. Então se você tem barba, não chegue perto da maquininha. Porra. Pode confiar em barbeiro? Nunca. Nunca, nem barbeiro pode. Nem barbeiro. Tira só a ponta. Só a ponta? Aí você sai com o queixo, com o osso aparecendo. Só a ponta da carne aqui assim, ó. Você é louco, velho. Tá triste agora. Mano, se arrependimento deixasse verde, era o Hulk, velho. Eu tava na Marvel. Primeira dama tá gostando da sua nova aparência? Ó, primeira dama, a primeira coisa foi rir da minha cara. Eu falei, não, é uma filha da puta, né, velho? Dona Leô, eu tirei... Ó, a gente tem relacionamento grande aí, de vários anos. Eu tirei uma vez, ela quase terminou comigo. É, então. Aí, qual que é? Ela reclamava, tá muito grande, tá muito grande. Eu peguei e fiz a merda, raspei. Aí chega ela, nossa, você raspou, tipo, indignação total. Não, vai tomar no cu, bicho. Mano, nossa, você raspou, agora eu vejo que você é feio pra caralho. Não, ele... aí, qual que é a primeira lembrança? A primeira lembrança, nossa... Quando a gente começou a namorar, você não tinha barba. Como que eu consegui disso? Eu falei, ué, mano, tá me tirando até você, velho. Não é possível. Pois você é. Teve o problema do tirei a barba, agora tem dois queixos? Não, eu tive nenhum. Você não teve nenhum queixo? Eu fiquei sem, velho. Terminava no beiço aqui, assim, ó. Eu fiquei sem queixo. Isso aí, a barba, ela é disposta pra cobrir o excesso de gordura da cara. É, pra então. Gordo. Barba serve bem pra gordo. Bem pra gordo. Cobre a papada com a beleza. Foda-se. Tristeza do mulher. Então, galera, eu vim aqui recomendar uma coisa muito séria pra você. Desrecomendar. Não tenha um aquário. Pelo amor de Deus. Melhor pet. Nossa, cara. Peixe. Você não tem coragem de ter um cachorro, um gato, um coelho, sei lá, qualquer outra coisa. Não vai cair na... Ah, não, quero ter alguma coisa viva dentro de casa. Vou ter um aquário pra colocar peixe dentro. Mas peixe não faz nada. Ele realmente só nada e caga. É isso que o peixe faz. E come a merda dele. É, se deixar, você vê ele comendo a própria merda, porque ele acha que é comida, porque totalmente. Ele é tão burro. Burro, velho. Mano, o peixe é burro pra cacete. Ele não lembra nem quem você é. Ele pega. Mano, você bate uma vez no aquário, ele se assusta. Dá dois segundos, você bate de novo, ele se assusta de novo. Ele olha assim, onde eu tô? Daí fala, onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Nada. Onde eu tô? Nada de novo. Onde eu tô? E nada de novo. Isso já faz 20 anos que ele tá no seu aquário. Sendo que não, 20 anos nada. 20 tem... anos não, dura 2 meses o porra do peixe. Você passa mais tempo comprando peixe do que vendo um peixe. Mano, o peixe é caro, velho. Dá pra comprar um pack de cerveja lá, você compra um Nemo. Mano, um aquário é uma fortuna. Você tem que ficar trocando água aí. Não é pouca água, não é? Você joga um baldinho ali, uma garrafa de 2 litros e acabou. Não, meu amigo. Sua conta vai vir uns 200 conto mais caro no dia que você tiver que limpar o aquário. É verdade. aí tem que comprar a ração do peixe, aí você tem que limpar o aquário, comprar as coisas de filtrar água. Mano, é só gasto. Num bicho que não sabe nem onde ele tá, velho. Onde ele tá. Pelo amor de Deus. Mas não é pior que gato. Eu acho que eu dou ponto pro gato. Você dá ponto pro gato? Eu dou ponto pro gato. O gato tá acima na cadeia alimentar. Ele come peixe, tá ótimo. Come peixe, tenta dominar o mundo, porque gato tem alma, é de Satanás. Não, peixe pra mim é porção de tilápia, velho. Peixe bom é peixe frito. Peixe bom é peixe frito, velho. Olha, o meu não recomendo aqui vai ser polêmico. Já solta a vinheta do Treta News aí, porque vai ser polêmico nesse programa. E quem escutar aqui, eu tenho certeza que vai vir me xingar no Zap Zap. Aí, ó, vou xingar a notícia. Eu não recomendo você ver lixo de papel. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't. Famoso La Casa de Papel. Quarta Guerra Mundial. Não assisti, mas já tô puto também. Não assisti, não vou assistir e não recomendo pra ninguém. E foda-se a Netflix que vai lançar já a terceira temporada. Vai tomar no cu, Shilften. Ó, vamos lá, pra diferente de você que tá falando, ah, mas você tá reclamando da festa, você nem viu. Não vi meme, foda-se. Não, os caras não viu aqui, mas eu vi fodendo 3 episódios. E deixa eu falar, o povo fala que a série é foda porque, nossa, os caras estão fazendo um assalto a um banco, os caras têm um plano, tem um cara foda lá que pensa em dois segundos de uma situação impossível e consegue sair da situação. Aí o professor é foda, isso e aquilo. Cara, você já viu Prison Break? Me fala uma pessoa mais foda que o Michael Scofield. Não existe. Não existe, cara. Nossa, aquele cara é um deus. Você quer ver alguém armando plano pra roubar um banco? Tem um filme aí que chama Assalto ao Banco Central. Vamos apoiar aí. Isso. E por que eu não apoio essa série lixo aí, o lixo de papel? Por que eu não apoio? Cara, me fala, você tá num fodendo banco, você tá pegando, eu nem sei quanto de grana que os caras tava pegando lá. Por que que o cara tá se importando se a mulher vai abortar ou não vai? E fala, uma refém. Se fosse alguém do tipo que tá junto com ele assaltando, beleza, o cara tipo se impor a brother de trampo. Mas não é, velho, o cara nem conhece, acabou de ver a mulher. Aí a mulher pede um remedinho lá e o cara vê que é remédio de abortar e não aborta não. O cara, tipo, tem mais o que fazer, cara. Vai lá, tipo, ver se a polícia tá entrando, não tá. Se a polícia já reagiu, mandou alguma notícia. Vai fazer uma coisa. Pra mim, essa série é uma malhação com skin de banco, de roubo ao banco. Que indignação aí que estavam tentando comparar com Breaking Bad, vai. Não, nada se compara ao Valtinho. Valtinho... Pelo amor de Deus, geração criada leite com pera, ovo maltinho na geladeira. Vocês vão querer me comparar Breaking Bad com essa porra dessa série que saiu faz nem 2 semanas? Pelo amor de Deus, velho. Boicote. Mas assim, não assista a série, mas escute o funk da série. É muito interessante. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Ai, então vem, sem... Funk recomenda rap metal e fala de funk. É, episódio passado, não, os Foo Fighters, Metallica, primeira banda, trazendo a primeira banda aqui. Sou rosqueiro, é nóis. Escuta o funk agora. Mano, o negócio é assim, você tem que escutar mais de uma música, tem que ser epilético. Não, não é isso. Eclético, desculpa. Teve um ataque epilético agora. Teve um ataque eclético agora. Ataque eclético. Esse chupórigo do Pokémon. Usando o Porygon. Caiu pra banda. Estreando um novo quadro aqui no Buraco Negro, é o quadro Futurologia. O que seria o Futurologia? A gente pensou num e se tal coisa acontecesse? E se pato voasse? E se pato voasse? O que ia acontecer na vida? Se galinha voasse. Se galinha voasse. Provavelmente Dona Leoa morreria do coração. E se o Rafael não tivesse cortado a barba? Eu ia parecer gente ainda. Então, basicamente, a gente pega uma notícia que tá recente e mete um IC em cima dela. Isso. Fazendo um... Cagando regra e falando o que vai acontecer. Porque você tá escutando o nosso podcast por causa disso. Exatamente. Se prepare, porque a maioria das coisas a gente já sabe o que vai acontecer, meu. E essa semana, pra gente começar o nosso Futurologia... A gente pensou em nada mais que a gente falar sobre uma possível terceira guerra mundial. Porque recentemente a gente teve uma notícia aí que o nosso querido presidente Cheetos, mais conhecido como Trump, falou que vai conversar pessoalmente com o Kim Jong-un, coreano, chinês, japonês. O líder cara de... norte-coreano, né? Isso, esse jogo puxado do caralho. O filho de Jackie Chan, não é? Isso, não, é o próprio. Dá o brief, Mike. A notícia é, o Trump, sozinho, decidiu pelo Twitter conversar com o Kim Jong-un. Caralho, tio, o presidente lança no Twitter, eu vou conversar. Bem! Aqui. Vamos trocar ideia? Chegou assim, mandou uma direct, vamos trocar ideia? O cara falou, é nóis. Eles já estão com relacionamento de Twitter faz uns anos já, né? Não, é, ele sempre fica trocando farpa pelo Twitter e tal. É, mas o que aconteceu dessa vez é, ele já tinha declarado que estava aberto a conversas com a Coreia do Norte, isso o Trump falando, né? E o representantes da Coreia do Sul lá na Coreia do Norte enviaram essa mensagem para ele, pro líder norte-coreano, e ele aceitou, ele topou fazer marcar uma reunião pros dois conversar sobre a situação do congelamento do programa nuclear da Coreia do Norte. É, pra eles pararem os testes que eles estão fazendo lá de mísseis e tal. A gente vai puxar esse tema em cima dessa notícia. É, fazendo previsões do que aconteceu até agora. Não, previsões, a gente tá dando certeza do que vai acontecer. É, a gente tá mostrando o futuro pra vocês, já se preparem. Acabei de pesquisar no Google, velho. Tá certo já, a gente já sabe aqui o que vai acontecer. É aquele negócio, se tá na internet é verdade. É verdade. Pra ficar um negócio mais organizado, a gente vai pensar em dividir em três blocos. A pré-guerra, que é o momento da conversa deles trocar aquela mensagem no Zap, no Twitter. O momento da guerra, o que vai ter na guerra... Como que... Quem que vai dar a treta... Quem que vai fazer a treta pra treta começar? Como que vai ser os meios da guerra e tal? As possibilidades dos posicionamentos dos países? Todas essas paradas. E a gente vai falar da situação pós-guerra. A merda que ficou depois dos ataques nucleares. Isso. Toda essa porra que ficou o planeta. Ó, mas não ficou tão ruim pra todo mundo não, viu? Essa é a realidade. Isso. Tá falando lá. Spoiler alert! Spoiler, spoiler, cuidado, temos spoiler. Reunião do Trump com KJ1. A gente vai chamar o Kim Jong-un de KJ1, porque é mais fácil. Cara, já pensaram assim, e se... Já começando já, futurologia. Tá lá, lá. E se... Na real, eles são super amigos e eles estão trolando o mundo, o planeta inteiro pelo Twitter. Cara, aí na verdade isso é uma trollagem do Cid do Não Salvo. Olha só. Olha, olha aí. Mano, trollagem massa, eles vão pro Guinness. Se isso for verdade, eles vão pro Guinness. Maior trollada. Alguém entra aí, entra no Twitter, vê uns tweets do Trump aí. A gente precisa publicar isso aí, porque pelo amor de Deus. Cara, Twitter é a melhor ferramenta de comunicação. Porque é como se fosse o grupão mundial do WhatsApp. Onde cada um monte de gente posta merda lá e você só tá observando. Trump começa, né? Querido diário, hoje eu briguei com o gordinho da Coreia. Porque, porra, é o presidente dos Estados Unidos e o Twitter, cara. Já começa errado. Míssel, hoje eu briguei com o homem míssel, velho. Tem até apelidos carinhosos, velho. Os caras... Sobre exatamente sobre o míssel. Cara, o recente mais engraçado de todos os posts recentes do Trump é o... Ai... Eu tenho um botão de míssil nuclear maior que o seu. É verdade, cara. Terceira série total. O meu botão é maior e funciona. 100% de terceira série. Não, daí beleza, eles vão se reunir. O que vocês acham? Eles vão chegar no acordo? Eu acho que não. Eu acho que vai ser igual dois cachorros loucos, um na frente do outro. Cê, ó, depende. Duas crianças mimadas com dois pirulitos assim, um tentando bater no outro, tá ligado? Não, você quer que o podcast acabe aqui ou você quer que a gente continue discutindo? Ó, eles vão chegar na reunião, vão apertar as mãos, vão terminar e vai ficar tudo na paz. Now the world don't do it! Acabou. Tá bom, só chegar lá e falar: não, beleza, galera, a gente combinou aqui, acabou, não vai ter mais guerra não, acabou o programa. Eu acho que eles estão indo lá só pra tirar foto, tá ligado? Chega lá, aí para um sorrisinho assim, meio de lado pro outro, foto, aí vai, aperta a mão, foto, pronto, tchau. E aí, o que que deu, mano? Ah, a gente como conversou ali, se olhou tal, e resolveu o que? Nada. A relação da Coreia do Norte com os Estados Unidos é que, tipo, o Kim Jong-un, ele faz ali a lopra. Porque ele tá soltando mísseis de intercontinentais pra tentar acertar os Estados Unidos. A grande treta é essa. Só que assim, ele toda vez que ele faz testes, os Estados Unidos dão alguma coisa pra eles. Tipo assim, ô, beleza, você tem um míssil aí, mas toma aqui esse tanto de grana pra você calar a boca. É basicamente isso, é uma criança mimada no meio do perto do Japão e da Coreia do Sul ali, que tá tentando ameaçar todo mundo pra ganhar coisa. Porque eles estão super em retrocesso, né? Toda treta começa com a treta da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Um não aceita a existência do outro, porque os dois acham que são a Coreia Suprema, a única Coreia existente. Se um país declara que reconhece a Coreia do Sul como a Coreia certa, então automaticamente ele já virou inimigo da Coreia do Norte. E se você aceita a Coreia do Norte como a Coreia, você automaticamente é inimigo da Coreia do Sul. Então toda a treta resume nisso. A Coreia do Norte quer se sobrepor à Coreia do Sul, mas só como todo mundo sabe, a Coreia do Sul tem apoio político e econômico e todo qualquer outro de tipo das potências, inclusive dos Estados Unidos. Agora tá defendendo, entrou no meio da briga pra defender a Coreia do Sul. Aí a Coreia do Norte gostou disso. Ah, então você quer entrar no meio da treta? Então a treta não é nem mais com a Coreia do Sul, agora é com vocês. Beleza, a treta já tá aí faz uns anos já. Tá desde o ano passado que tá pior, né? Desde quando o Trump se elegeu, já, né? Que ele não ia mais aturar e que não ia mais aturar. Beleza, vai acontecer a reunião. A Coreia do Norte não vai abaixar a cabeça, nem fudendo. Eles não vão congelar a militarização deles e os projeto mísseis. Nuclear dele, ele não vai. Porque, tipo, hoje no mundo, quem manda é quem tem um projeto nuclear estabelecido. É, o potencial de perigo manda no mundo, né? Quando você fala assim, eu tenho coisa aqui. Começou a ameaçar, os caras já abaixam a cabeça. Todas as potências que realmente, tipo assim, colocar entre parênteses, que mandam no mundo, são quem é quem tem armamento nuclear. Estados Unidos, Rússia, China, os países ali do Oriente Médio, tem alguns que tem também, como Israel, Paquistão, tem alguns países ali que tem ou aberto ou escondido, mas só que fica naquele. Beleza, eu vou respeitar você e vou te dar algumas regalias econômicas, porque eu sei que você tem uma bomba e o dia que você ficar infeliz, você pode simplesmente tacar uma em mim sem nem falar nada. Então, mas teoricamente, não é tão simples assim. Eu tenho aqui uma bomba nuclear, pronto, você já apresenta o risco. Um outro ponto que eles têm que lembrar é assim, os dois ali sabem que tem esse armamento fodástico, mas acima de tudo eles têm que preservar a nação deles. Porque beleza, sobra lá só o David Trump. Aí ele mandou a bomba, recebeu a bomba também, fudeu com tudo, só ele sobreviveu. Ele vai ser presidente do quê, mano? Eu acho que o Trump, ele ainda tem uma noção. Ó, eu tô falando que o Trump tem noção, que nível chegamos, hein? O Trump tem uma noção ainda de nação, tá ligado? Porque ele ainda, tipo, dos Estados Unidos ainda é deles, né? E Kim Jong-un não tem, cara, noção nenhuma de nação. Porque tá pouco se fudendo. O povo que vive lá vive na merda. Ah, mas ele também não é um total ignorante de informação. Ele sabe que ele necessita da nação dele. Ah, sei lá. Ele, mano, sabe que ele tem controle ali. É, o grande problema é que a gente não tem informação nenhuma da Coreia do Norte, né? Eles estão tão fechados que a gente não tem. A informação que a gente tem da Coreia do Norte é a informação que eles querem passar. Ou seja, o que o Kim Jong-un quer passar. Tanto que ele só mostra aqueles desfiles super maravilhosos, as melhores fotos dos melhores lugares, tá ligado? Beleza. Na reunião eles não vão se decidir. Vai ficar um falando, não, você para com isso, não, você para com isso. Para você primeiro, eu paro depois. Não, primeiro é você. Tactical Nuke incoming! acabar a reunião, eles vão continuar essa merda. O que que vai ser o estopim pra uma guerra? Mano, eu acho que é a hora que ele vai ser, tipo assim, sem querer. Vamos colocar assim, entre aspas. É bem entre ele, aspas mesmo. É, tipo, ele vai tacar um míssil de teste e acabar acertando algum lugar. É, tanto que na notícia, eles estavam falando que, assim, eles não tinham muito controle se a bomba ia explodir na atmosfera, tá ligado? Que nem, eles estão lançando, mas não tá explodindo. Tipo, tá explodindo no mar. Porque se explodir na atmosfera, dá uma merda fenomenal. Não, acaba o planeta. Já explodiu a bomba na atmosfera, acabou. Dá uma merda fenomenal. Eu acho que se sair do controle da Coreia do Norte, eu acho que é aí que começa. Porque assim, por enquanto eles estão cutucando os Estados Unidos, só que as outras nações ainda estão quietas. É, porque eles têm a tecnologia nuclear, tipo assim, a bomba eles já têm. O que eles não têm é a tecnologia pra mandar um míssil com a bomba nos lugares que eles querem. O máximo que eles conseguem é atacar, tipo, um míssil no vizinho, que é a Coreia do Sul ou o Japão. Eu acho que o estopim que vai ser da guerra vai ser mais ou menos igual os Estados Unidos fez a missão de matar o Osama Bin Laden. Eu acho que eles vão ter uma missão, tipo, os Estados Unidos vai mandar, tipo, sei lá, uma equipe tática, alguma coisa. Capitão América. Chama Avengers. Vou mandar os Vingadores. Os Avengeiros. É, os Avengeiros. Pra coletar, nem pra destruir alguma coisa, mas pra coletar informação sobre as bombas nucleares, as bases, essas bagaças. Ou atualizando pra cyberataques, né, velho? Os caras vão fazer isso pra colher informação. Na verdade, informação. Eu acredito que tudo isso já existe, velho. É, eles já estão, né? Só que eu acho que eles vão descobrir isso, a Coreia do Norte vai descobrir isso, e a partir disso fala, cuzão, e aí, cuzão, que porra é essa aqui? Tá chegando aqui achando que é várzea assim? Então agora você tomou no seu cu. Toma esse míssil aí numa cidade pequena aí, só pra você ficar esperto aí. Aí eu acho que vai dar merda. O quanto que isso é produtivo financeiramente pro país, velho? Pô, armamento, meu cara. É, os caras investem. Movimenta a economia de uma maneira... Tá tudo pronto lá no diário deles, mano. Então assim, decidindo, Coreia do Norte vai começar? Começa. De Coreia. É, vai ser por causa dela, porque os Estados Unidos ele não tem interesse nenhum em começar a guerra. Ele vai simplesmente responder a guerra. É, o motivo pode ser a Coreia. Vai ser alguma coisa que a Coreia do Norte vai estar fazendo. Vai ser resposta. Vai dar errado. Então estipulamos, Coreia do Norte vai começar, faz a cagada. Deu alguma merda, saiu do controle deles, beleza. Segundo, Estados Unidos ou vai ser por cyberataque, pra colher informação e tentar destruir eles economicamente por dentro. Míssel eles não vão jogar na Coreia do Norte. Não vão. Não porque também a ONU chega enrabando, né? Estados Unidos é grande, só que tem muita potência Mas eles também têm meios muito eficientes além de mísseis. Eu acho que eles vão mandar exército pra lá. Possível. É, eles já têm, tanto que a base na Coreia do Sul, eles têm a base no Japão. Então, pra eles atacar, eles cercam a Coreia eles do Norte. Eles vão cercar e vão entrar, certeza. Isso é aquele negócio. Se eles chegarem atacando com um míssil nuclear, a própria nação, tipo assim, os aliados deles vão se virar contra eles, porque falar que isso não foi humano e tal, porque a população não tem nada a ver. Tem que tomar muito cuidado. O foda é assim, beleza, a gente tá pensando nisso. Eles vão entrar, vai fazer tudo humanizado. Mas o Trump é maluco, velho. Você acha que ele não vai dar uma deslizada? Ah, ele é maluco, mas só que ele não toma decisão sozinho também. É, tanto que atualmente ele não tá fazendo porra nenhuma, não, né? Não, o presidente mesmo, ele não tem... Ele fala que tem um botão, mas não é ele que decide. É o general lá do... E tem mais gente envolvida, né, de além dele. Início de mais gente envolvida, a gente já entra num tópico legal, que seria quem que vai estar do lado dos Estados Unidos e quem vai estar do Vamos lado... Vamos dividir. Segunda Guerra Mundial teve a divisão. E agora na Terceira Guerra Mundial vai ter também, certeza. Vai ter divisão nova e é aí que... Porque claramente é o lado da Coreia do Sul e Estados Unidos contra a Coreia do Norte. Quem vai estar apoiando a Coreia do Norte? Ó, Coreia do Norte, certeza que a Rússia vai apoiar. Vai apoiar? Que é contra os Estados Unidos. Rússia vai apoiar, eu certeza. Eu acho que a China também apoia. Será? A China apoia. Aí é um bicho grande, hein? Porque é questão de ideologia. Eles são um país, entre aspas, a China socialista. É o único aliado importante da Coreia do Norte. Então, é justamente isso. A China é o maior aliado da Coreia do Norte. A relação dos dois países remota à Guerra da Coreia, quando o governo chinês enviou tropas da península para ajudar Pyongyang a combater a Coreia do Sul, que contava com os Estados Unidos. Foi legal só a sua pronúncia de coreano. Parecia o Faustão falando alemão. Filma! São Domingo Santa Catarina. Vanessa Rachmarknash. Muito bom. Muito bom. Ó, beleza. Estamos falando da Coreia do Norte. Quem vai ficar do lado dela? Rússia, China. Quem mais? É, eu acho que é os três. Não tem mais ninguém que tenha interesse de ficar do lado da Coreia. Beleza, agora vamos falar... Ou vocês vão falar de Cuba. Vamos falar de um país improvável. Escolhe um país improvável. Que vai ficar do lado da Coreia. É. Eu acho que não por interesse de apoiar a Coreia do Norte, mas sim de ficar contra os Estados Unidos, aqueles países todos, vamos dizer assim, o ISIS. Eles ficariam contra os Estados Unidos. Eita, interessante, né? Ah, mas eu acho que eles não entram. Não que eles vão apoiar a Coreia do Norte. Mas, tipo assim, eles vão aproveitar o caso. Isso. É, não, vai ser uma outra situação totalmente diferente. Vai ser, tipo, um terceiro grupo, que é os países que estão esperando a guerra acontecer pra fazer um ataque de oportunidade nos Estados Unidos. Temos um terceiro grupo. Mas beleza, ó. Coreia do Norte, Rússia, China, Madagascar. Madagascar também? Certeza, o improvável que vai... E o México? O México vai estar contra. O cara quer fazer um muro pra não deixar eles pular. Verdade. O México vai estar contra. Mano, ele vai estar sozinho, velho. Pensa a Coreia do Norte fazer uma base no México e atacar os Estados Unidos dali, direto. Como que vai chamar esse grupo? Ó, bom, se tem estrela na bandeira, né? Tem estrela na bandeira. Os três têm. Vamos falar aqui, ó. A Rússia... Porque ela tem uma roupagem, toda vez que ela vai entrar em guerra, ela vira a União Soviética de novo. Tem estrela de novo na bandeira. É tipo porra. A Rússia tem, a China tem e a Coreia do Norte tem estrela. E Madagascar tem, hein? Tem estrela. Tamo botando agora. E o México também deve ter. O México deve ter também. Não, se não tem, vai ter. Se não tem, vai ter. A partir da Terceira Guerra Mundial, vai todo mundo... Eles vão perder a identidade, eles vão ficar conhecidos como o nome do grupo. É, que vai ser... Aí a Angélica vai participar também, né? As estrelas. Estrelas, é isso. Era a minha referência. Estrelas. Estrelas. Com a Angélica. Já achamos aí um apoiador oficial aqui no Brasil. A Angélica vai cantar o hino desse grupo. Ó, os Illuminati no Brasil. É. Estrelas contra... Tá, daí beleza. A gente entra no grupo dos Estados Unidos. Tá, pera. Quem que tá no... Estrelas, formado por... China... Rússia e a Coreia do Norte. Não, Madagascar e México. Tá, o Rei Julian vai estar tá lá, né, na guerra. Vai. Tá, tudo... É, inclusive o hino vai ser o Rei Julian com a Angélica. Puta merda. I like to move and move it. Contra... Beleza, daí o grupo dos Estados Unidos vai ser os principais, vamos botar assim, vai ser o resto do mundo, mas os principais. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Guiana Francesa, vamos lá, o improvável... E mais um improvável. Porra, Alasca, né? Alasca é os Estados Unidos. Não, vai pra cima, tá lá pra cima. Não, é dos Estados Unidos. É, ele comprou? É um... Caralho, o Alasca sempre foi um estado dos Estados Unidos. Eu não sabia disso. Que mais, quem é? Vamos aí, um estado bizarro. A Tailândia, mano. Tailândia vai entrar com os Muay Thais. Nossa, é um grupo... Nossa, um eles são sanguinários, de Muay Thais. Meu, canelada, marcou canelada. Pei, mandou míssil... Canelada. Canelada no míssil. Os caras vão defender. Os antimísseis são várias pessoas numa torre alta pra dar canelada nos mísseis. Vai ser aquele meme do Sonic chutando os bagulhos de volta que tá vindo. Olha lá, a Coreia lançou um míssil. Coloca o maluco aqui no canhão e joga ele pra cima, meu. Ele acerta na canelada. Daí do lado... Daí como que vai ser o nome desse grupo? Topetudos, mano. Por causa da comunidade David Trump aí. Ah, né? É verdade. Fica bom. Os Topetudos. Topetudo contra as estrelas. De um lado vai ser canhão de tailandês dando canelada em míssil, e do outro lado vai ser canhão de lêmure da Madagascar. Isso é maravilhoso. Aquele lêmure com um chapéu mexicano gritando arriba, arriba, cantando K-pop. Que bosta, meu amigo. Tactical nuke incoming! Tirando os canhões, que jeito que eles vão travar Começou essa guerra? Começou essa guerra, beleza. Essa guerra seria travada, mano, inicialmente, por um meio muito eficaz, os caras iam atingir satélite, velho, comunicação. Você acha? Eu acho, velho. Os caras seriam Seria não, eu foda acho que pra a isso. Guerra, tipo assim, é, muita gente pode não saber disso, mas tipo assim, atualmente guerras são travadas todos os dias, só que tipo, é cyberguerra, cyberataque. Todo dia que você fala, você fica sabendo, ah, tal país teve internet paralisada, ou então um site de governo atacado. Isso é o que, tipo, a gente consegue ficar sabendo, é o que eles soltam pra mídia. Mas só que tem muito ataque que tem contra a inteligência dos Estados Unidos. Toda hora os caras tá trabalhando com isso. Também chinês, caramba, tanto de chinês que ataca qualquer coisa, fica testando a segurança dos outros países. Porque hoje em dia, com a informação do jeito que tá, se você consegue realizar um ataque bem sucedido num órgão do governo, você começa a desestruturar o governo por dentro. É o melhor, a melhor maneira. Foi o que a gente falou que a guerra ia começar. Pelo menos, primeiramente, por cyber-ataque. Que nem, Coreia do Norte vai fazer uma bosta, começou a guerra. Daí começa o cyber-ataque. Beleza, o grupo dos topetudos... Os topetudos. Os topetudos vão estar tá começando o cyber-ataque, né? É. Eles que vão estar, tipo, querer, entre aspas, humanizado, porque é o que gasta menos recurso. É. Eles não precisam movimentar tropas, eles não precisam movimentar equipamento militar. Eles só precisam do ataque. Só que então, no grupo dos estrelas tem a China. E chinês é um bicho desgraçado, né? Sim, não. A China internet, e a Rússia são muito são fortes, potentes. Né? Você acha que os Estados Unidos ia conseguir com os dois grandes? Eu acho que não, eles não iam conseguir entrar na Coreia do Norte. O tamanho da Rússia, China e... Já, isso daí tudo pros caras destabilizar, velho, é muito foda. Se os caras colocassem uma ação pra diminuir, sei lá, fuder com sinal, internet, essas coisas pros Estados Unidos, já fudia tudo. Ainda mais que ele tenha. Por mais que eles tenham aliados, tudo, se eles chegam com esse intuito, diminuir informação ali, atingir um ponto fixo. E desestruturar a chegada de informação de tipo, meio, a velho. Guerra que a gente... Já estão perdendo. Como foi uma revolução da Primeira Guerra para a Segunda Guerra Mundial, tipo, em questão de armamento e como a guerra foi travada, que a Primeira Guerra, muito conhecido, que era trincheira, todo mundo parado, a guerra era uma guerra parada. E a Segunda Guerra foi muito mais movimentada, com tanques e tal, então, tipo, a movimentação era muito maior, num espaço de tempo muito menor. A Terceira Guerra, ela, tipo, não vai ter movimentação, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser um jeito eu novo. Já discordo. Eu acho porque eles vão tentar ao máximo evitar o conflito entre seres humanos, vamos dizer assim, entre armamento. Eles vão preservar porque, tipo, isso não é beneficiário pra eles financeiramente. Eu discordo porque eles vão tentar fazer os cyber-ataques. Grupos topetudos vão perder, porque os estrelas com China e Rússia já acabou. Os satélites dos Estados Unidos já foi pro caralho. Os Estados Unidos iam perder. O que eles iam apelar? Iam apelar pra exército. Eles iam botar o exército nas fronteiras. Então, primeiramente, começando o cyber-ataque, o grupo Stopetru já estão perdendo. Próximo passo da guerra. Eles já teriam já um meio pra revidar. Eles sabem. Esse é o ponto que a gente vai chegar ainda. Eles teriam algum meio pra revidar. E outra, com a evolução das armas, todos eles têm ali alguma carta na manga. E eficaz, isso é certeza. Todo mundo tem um armamento que, tipo, não tá sendo usado ou tá sendo usado em segredo. A tendência é que todo mundo perca os satélites, né? A tendência é essa. Então, aí que tá. Perde o satélite, perde toda... A gente vai perder a internet. Não é possível, meu. Como que faz meme sem internet, Michael? Ah, não sei. Ah, não. O Brasil vai criar a própria internet. Vai criar a própria internet. O maior problema da Coreia do Norte em si, não falando da Rússia, falando da Coreia do Norte sozinha, né? O problema maior dela é isso, porque a gente não tem informações sobre ela, a tecnologia, o meio de comunicação, as coisas que ele tem internamente. A gente sabe que eles são muito atrasados em questão dessa tecnologia de informação e tal. Mas aí entra o que nós mesmos já falamos aqui no episódio, é a informação que eles vazam. Tipo assim, eles querem que a gente tenha essa informação. Aí você tá achando que eles são tipo o Wakanda. Por que não? Vai chegar lá, os caras são super avançados. Plot twist! Coreia do Norte é evoluída, a gente não sabe. Por que não? A gente não tá trabalhando com futurologia aqui? Não, quem daqui já foi pra lá? Eu. Mentira, tava doidão, desculpa. Porque pra mim é básico. Tipo, muitos países eles não conseguem ter a questão de armamentos nucleares. Sim, muitos não querem esse problema pra eles. Não podem. Só que muitos, tipo assim, não, que tem a tecnologia suficiente pra desenvolver, não desenvolve simplesmente porque não quer. Então beleza, Estados Unidos vai tentar entrar. Você acha que a Coreia do Norte vai conseguir revidar? Consegue. Por quê? Porque eles vão ter alguma arma secreta. Pantera Negra. Esquece cyber-ataque. Os satélites vão tudo explodir. Próximo passo da guerra. Exercícios. Muito importante exercitação. E água. Água, claro. Beleza, os exércitos vão começar a entrar. Você, Diopa, acha que eles não vão conseguir entrar na Coreia do Norte? Eles não conseguem. Pega aí o mapa, vamos ver. Pega o mapa, só pra gente ver ter um... De acordo com o mapa, é possível. Eu acho que eles não vão conseguir entrar pelo simples fato da Coreia do Norte eles, tipo assim, ameaçarem. Falar assim, ó, se você entrar aí, a gente ataca a Coreia do Sul aqui. Interessante. Porque, né? Assim, a gente manda um míssil lá. É porque os caras sabem, por exemplo, a Rússia, daquele tamanho todo. Tipo, tudo bem que é aliada pra uma bostinha ali do lado, ali, que tá começando com graça. É, mas também é devastador pra todos os lados, né, velho? Vai ter perda pra todo mundo, isso é fato. Não, a gente simplesmente ignorando esse fato, tipo assim, de ter perda, de... Não, eu falo pela posição da, por exemplo, a Rússia. Uma potência do caralho. China. Os caras vão entrar por causa de briguinha de criança, tá ligado? Briguinha besta. Os Estados Unidos tá muito longe. A grande real é essa. Tipo assim, beleza. Coreia do Norte tá lá. Os topetudos que estão ali são Coreia do Sul e Japão. Só que os estrelas, que são tipo Rússia, China, Madagascar, os caras estão tudo lá perto, tá ligado? Qual que é a tendência? É Estados Unidos fuder o México... E, tipo assim, o resto do outro lado do mundo, todo mundo fuder o Japão e a Coreia do Sul. O Tupetudo Master não tem essa noção? E ele vai fazer o quê? Baixar a bola. Será? Acho que não, não vai. Prefere fuder com tudo? É isso que eu tô falando, tipo, a guerra, ela não vai chegar nesse nível, porque todo mundo sabe que a partir do momento, primeiro que tacar a bomba, acabou a guerra. Porque vai um tacar a bomba, aí depois todo mundo vai tacar a bomba um no outro, e acabou, não tem mais população pra fazer guerra. Tá, Coreia do Norte não ia deixar que ninguém entrasse. Por que você acha que é o Wakanda? Não que seria... Eu acho que a Coreia do Norte não seria, tipo, bem a Wakanda. Mas, tipo assim, eles têm um monitoramento suficiente pra conseguir ver se eles estão sendo invadidos ou não. E a partir do momento que eles vão ver que eles vão ser invadidos, assim, eles têm a carta na manga ali, eles Desce na mesa e fala truco. Fala assim, ó, entrou... Beleza, entrou, mas só que ó o míssil ali, ó, subindo ali, ó, indo ali pra Coreia do Sul, que é aliado de seis. Se vocês não saírem, aquele míssil vai pra lá. Aí os Estados Unidos, eu acho que ele recua pela questão da aliança. Porque aí, suponhamos, fala assim, não, a gente não vai recuar, a gente vai pra frente. Aí, beleza, vai destruir. Só que as outras alianças dos Estados Unidos? Fala assim, que caralho, se eles não se importaram ali com a Coreia do Sul, por que que ele vai se importar com a gente? Eu acho que Japão e Coreia do Sul vão se fuder. Porque, beleza, os Estados Unidos vai recuar só pra não... O Trump vai baixar a bola, só que a Rússia... Putin vai meter a bala, velho. Jovem, ao completar 18 anos, aliste-se no exército, marinha ou aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, bicicleta correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer polichinelo, levar o garoto pra atravessar o rio, levantar uma butaquara, espada justiceira, tem minha visão além do alcance, Thundercats, oh! Agora beleza, chegou na nossa parte. Como que a gente ia estar na guerra? Fih, vocês iam... Eu ia estar lá boladão, Diopa. Boladão, fi. O Diopa é o cara da guerra. Fi, eu ia estar boladão lá, ia estar... Dá o background. Isso, é. Quem não sabe, eu... Por livre e espontânea vontade, isso é fato verídico, servi ao exército. E uma possível guerra, provavelmente seria promovida a terceiro sargento ou subtenente. Rapaz... Ia ser louco, hein? Mas não é airsoft, Jonathan. Ué, Caio. Cara, primeiro, quantos tiros com uma arma você deu na sua vida? Eu nenhum, eu vou ser médico então, de guerra. Eu caguei, eu não vou tirar cara, nada. Você nem médico. Eu só vou estar suturando lá. Mas na guerra vai ter postinho? Claro que vai. É lá que você vai estar. Claro que vai. Você vai carregar os homens nas costas. Vai descer aquela muralha toda de pedra, meu, na corda. Amarra o cara e vai descendo. O Jonathan vai estar atirando, eu vou estar suturando e o Rafa vai estar motivando. É isso, Rafa? Meu, você é muito bom, meu. Como coaching... Acredita nisso, meu. Como coaching do nosso podcast, o que você ia estar? Eu ia chegar no cara... segurar na farda dele e chacoalhar. Eu acredito em você. Repete comigo. Eu vou lá e vou atirar neles, cara. Eu vou sair de lá vitorioso. Agora vai. Agora vai. E não olha pra trás. Eu acredito em você. Acredita nos seus sonhos. Alegria. Felicidade. Vai motivado. O segredo de tudo é motivação, meu amigo. É desse jeito. Você, Michael. O Mike, você ia estar fudido, eu, né? Realista, eu estaria fudido. Infantaria é nóis. Ou eu posso virar um herói de guerra. Vai que eu pego a sniper, sou o bom. Desculpa que eu sou o melhor sniper do Brasil. Sniper é brilhante, não. Mas você erra a mira na hora de mijar de manhã, será que você vai acertar no sniper? Não sei. Meu pinto, é sniper, não sei. Bom, vai, guerra finalizou. Agora seria ser o momento da gente normalizar. Ia ser um momento de... Eu acredito que ia ter bastante recurso aí no Brasil ainda e a gente não ia estar tão mal assim, não. A gente, teoricamente, não entrou na guerra, né? É, a gente ia... É, claro, o Brasil sempre entra depois. Nunca faz porra nenhuma. Aí se torna um plot twist gigantesco. O Brasil que hoje pode se encaixar como um dos piores países para se viver... Falando em contexto geral de saúde, caralho, 4 vai se tornar o melhor país do mundo para se viver. Olha, era toda uma estratégia. Era toda uma estratégia da Dilma. O Lula e o Dilma vai ter estrutura ainda. A Lula e o Dilma já tinham visto tudo isso, velho. Eles já tinham deduzido, eles já tinham estudado e tinham essa certeza já, junto com aquela de estocar vento. É a mesma, velho. Da hora. Os caras eram foda, velho. Olha, puta que pariu. Eu vou votar nele. E aí, mas a gente vai estar sem internet. Não, aí fudeu. Não voto mais. Ah, mas daí é rapidão pra fazer satélite de novo. Ah, não. Os caras, enquanto tá destruindo dois, tá levantando 5. Dá pra fazer com latinha de refrigerante satélite. Tá? Ou não? Ah, mano, dá, né? Dá, então. Deve ficar sem internet, vai ser foda. Aí, porque a gente não vai ter tá meme. Dando emprego pra catador de latinha, velho. Ah lá, caralho. Olha a mudança de vida. Pensou, o cara que é catador de latinha vai trabalhar junto com o cara que trabalha na NASA. Olha aí. E outro fator, Elon Musk tá aí, hein? Vai salvar a internet todo mundo. Elon Musk vai ser o dono da internet do planeta. Mano, ó, a guerra acabou e o Brasil não se fudeu. Mas a economia mundial vai estar cagada. Não, pra nós sempre foi. E a gente super lotado de refugiados. Nossa, é verdade. Olha, sinceramente, por mais que tenha toda essa... O pessoal aí e tal, os imigrantes todos aí. Eu acredito que a gente vai sair bem, velho. Porque, querendo ou não, o Brasil não tem estrutura suficiente pra assumir um lado. E muito menos, escolha pra fazer isso. Eles vão manter quietinho porque sabe o potencial baixo que tem. Terceira Guerra Mundial vai ser a menos trágica de todas? Vai ser a mais foda. Vai ser a mais trágica porque vai acabar com a internet. Oi, é verdade. Eu acho que, na verdade, em vez da gente ter uma... As outras guerras, elas geraram muita reconstrução das cidades, porque era muito problema físico, vamos dizer assim. Porque se chegar às vias de fato de bomba nuclear... Vai ter muita área inabitável por muitos anos. Mas então, aí caguei, né? Tá inabitável, foda-se. Então, mas se tem grandes áreas inabitáveis, vai gerar áreas de superpopulação. Então, aí entra o que eu ia falar. Tipo, o maior problema, acho que no futuro, tipo, depois da guerra, vai ser, tipo, a reorganização interna dos países. Tipo assim, pra se reconstruir, tipo, a sua ditadura, sua... sei lá, o que você vai ter. É, o seu governo em si, porque como vai ter muito... A princípio vai ter muitas guerras, a cyberguerra, vamos dizer assim, os cyberataques, eles vão se... acabar não confiando um no outro dentro do próprio país. Eu acho que esse que vai ser os ataques. Então eles vão ter que se reconstruir o próprio governo e depois se reconstruir como sociedade por conta disso, porque conta de vir muita gente de fora e tal. Que a gente fala pela nossa realidade do Brasil, que a gente tem, tipo, tem descendente italiano, russo, alemão, africano, polonês, cachorro, gato, tem descendente de tudo. Eu acho que ia dar uma histeria geral, pelo menos no brasileiro. Você já viu quando a justiça trava o uso do zap zap, pelo menos por um dia? O povo fica histérico pra caralho. O povo fica maluco, velho. Você vê, o trânsito fica difícil, velho. O cara começa a descontar no trânsito. Mano, tem mais buzina no trânsito quando trava o WhatsApp. Que ia dar bom dar áudio, né? Oh, e outro lado também, que ia dar uma reviravolta nesses casos, pensa. Esse cara que é poderoso. E aquele baixinho lá que não tem muito recurso, de repente apresentaria, sei lá, um cara que tem um frigorífico. E de repente ele alavanca por causa dessa guerra aí. Porque certas coisas vai ficar um pouco mais difícil o acesso. Querendo ou não, os maiores avanços da humanidade foi quando o tempo de guerra, né? É, sempre é, né? Sempre é. É uma merda. Tecnologia, ciência, medicina, tudo, velho. Basicamente, fomos futurólogos, falamos por 5 horas e meia, não chegamos a lugar nenhum. E estamos sem internet e agora. Estamos sem internet. Agora o mundo tá sem internet. Salve de palmas profissionais. É isso aí. Tira essas porra, ficou parecendo retardado falando. Se fudeu. Foi muito ruim, Se fuder, aquela hora. O Jonathan fala assim: dá pause, começa a falar. Daí quando eu dou pause e começo a falar, vocês botam inteiro. Seus filhos da puta. Esse podcast foi editado por Tio e Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.